pra você dar valor. Nem que eu fizesse tudo que você me diz, ouvisse tudo que você me diz, soubesse da dor e mesmo assim partisse, gritasse te amo bem alto, ou repetisse como se fosse adiantar, como se de algo fosse aliviar, te mostrasse meus planos, o caminho, o lugar que por você eu me explano, pode até divulgar. Daqui pra frente, que pena, que pena. Tudo, tudo vai ser diferente. Pra você dar valor, você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada. Que é pra você dar valor? Tua resposta me quebra, teu olhar me tonteia. O que jogava tão forte era um castelo de areia. Se construo de palha, na mesma hora incendeia. Já mostrei que te amo, mesmo assim tu me odeia. Me aproximo, tô forte, te pergunto, tu nega. Agindo de toda desgraça na minha cara e te nega. Ligo estado de alerta, como se vivesse em guerra. Jura que me esqueceu, teu sorriso te entrega. Te ofereço amor, vira cara e recusa. Tua mente é pequena, limitada e confusa. Seus atos incriminam como perfume na blusa. Famosa por dar valor somente a quem te usa. Pra frente, que pena, que pena. Tudo, tudo vai ser diferente. Pra você dar valor, você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada. Que é pra você dar valor, nada. Tu se arrepende no segundo verso. Liga, vê se aparece, que da gente não esquece. Mas eu te fio, essa janela te aquece. Problemas do tempo apagam, a gente esquece. Algo tão simples como se pudesse. Os dias passam, mina. Ficam suas feridas, tu disfarça, mina. Me diz quem dá uma saída. Teu discurso é tão falso, linda, quanto meu João era. Se eu não te falei ainda, que era nosso, já era. Pra tu ver bem como eu sou, dois terços por amor. Boa parte que me resta é por favor. 5% é pro rancor. Pra tu ver como ficou, 1,5 a cobrar. Quer dizer, tudo mudou, tô previsível quanto o fim. Esse telefonema não termina assim. Resolver os seus problemas, esqueça todas as promessas, mina. A gente não combina na moral. Te atendi porque eu nem olhei na mina. Daqui pra frente, que pena, que pena. Tudo, tudo vai ser diferente. Pra você dar valor, você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada. Que é pra você dar valor. Pra quem trabalha desde os 15 e nunca recorreu ao 12, sabe que o crime é o seguinte, não é só viver de preço. Cada área 5-7, se envolvendo 5-7, pai com 17, tio era o 7. Um por si, ninguém por todos. Não pedi para sair, mas ser com quem me envolvo viver. Como MC eu sei que eu tanto perigoso. Prefiro fazer meu rap do que já me passar o rodo. Esse é meu ponto de vista, respeito. Quem tá em casa tá no corre, na pista. Ficou parado, vai me perder de vista. Não vou ter carro importado, mas já compro o que eu quero à vista. Tem que ter calma, nego, que aqui dinheiro faz, que vê quantos levou. Dos que acharam boa, a maioria mudou. Depois joga na balança e vê que pouco tu ganhou. O que quer, din-din, nego diz que sim. Então se for facinho, traz mais dois pra mim. De que vale tudo isso se você não tá aqui? De que vale tudo isso se você não tá aqui? Ah, cê tá cansado, né? Me contou tua derrota, mas não boto minha fé. Prefere viver de Zé, cresce os olhos um dos outros e não tem nenhum qualquer. Toda rua, toda área, tu vê sempre a mesma cena. Ninguém te dá trabalho, mas te envolve num esquema. Na real, dá trabalho, não resolve teus problemas. Te pega dentro de casa, depois joga na arena. E quando vê, tá só você e mais nada. Vê que a reza da coroa já não vale de nada. Tava perdido procurando a saída aqui. Se pudesse até voltava na vida, andar descalço, pisando em cacos de vidro. Dizem que o dinheiro falha, só que eles têm ouvido. Mas tem que ter calma, filho. Nem todos os problemas tu resolve no gatilho. Quer din-din, nego diz que sim. Então se for facinho, traz mais dois pra mim. De que vale tudo isso se você não tá aqui? De que vale tudo isso se você não tá aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Para, para. É, mano, não vou gravar uma porra nenhuma, não, mano. Não, mano, pô, você. Mas eu não vou cantar o bagulho, tio. Eu sei, mas tá ficando maneiro aí. Tá gravando tudo, cara.